chão, pula, pula, sai do chão. Bacanas. Ei. Me dá um beijo, vem me mostrar. Estou doidinho pra lhe agarrar. Se tanto bate o meu coração, isso é amor, amor. Dance, dance, dance, dance. O seu zingado pole comigo. Não é assim, pois isso é perigo. Você dançando já está escrito. Eu quero dançar com você. É na lambada que eu quero gozar. É na lambada que eu vou lhe mostrar. É na lambada que eu quero gozar. É na lambada que eu vou lhe mostrar. Mostrar. Que eu quero gozar. É na lambada que eu vou lhe mostrar.